sei que estás sofrendo e já quase morrendo, sem saber a razão. Eu sei que estás em perigo, mas existe um amigo que quer lhe dar a mão. Eu sei que existe uma luz que nas trevas conduz à presença de Deus. Eu sei, o seu nome é Jesus. Eu sei, com carinho te conduz. Eu sei, venhas com ele viver. Eu sei, o seu nome é Jesus. Eu sei, com carinho te conduz. Eu sei, venhas com ele viver. Lhe tira o brilho do céu, não lhe deixa viver. Eu sei que a mão do Senhor, num simples gesto de amor, lhe fará reviver. Eu sei que existe uma luz que nas trevas conduz à presença de Deus. Eu sei, o seu nome é Jesus. Eu sei, com carinho te conduz. Eu sei, venhas com ele viver. Eu sei, o seu nome é Jesus. Eu sei, com carinho te conduz. Eu sei,